Enfim, são princípios que, inclusive, no Livro dos Espíritos, aqui, do Kardec, é uma outra lei natural, como a lei da reencarnação, a lei da causa e efeito, a lei da liberdade, é também uma lei de Deus, uma lei natural. E todas as leis naturais, elas vêm obrigatoriamente da nossa consciência. Nós temos dentro de nós a consciência do que é certo e do que é errado. Nós temos dentro de nós a sapiência, nós sabemos aquilo que é certo e aquilo que é errado. E não adianta a gente, às vezes, fingir que está fazendo uma coisa errada, fingindo que a gente não sabe. A nossa consciência nos cobra. Nós temos consciência do que é certo e do que é errado. Por quê? Porque é um princípio que está dentro de nós. Veio com nós. O que, que está acontecendo hoje no planeta? Esses dias eu estava lendo uma revista que estava falando sobre a corrupção. Eu não vou falar do Brasil, eu vou falar em termos do planeta, planetário, de todos os países, de todos os continentes, de todas as gerações, quer dizer, de todos os países. O Brasil está, apesar de todas as falcatruas que acontecem aqui, ele está em 29º em corrupção. Existem 28 países piores que o Brasil. A corrupção, ela anda à solta. A gente escuta todos os dias esse tipo de notícia, porque parece que isso enche os olhos, os ouvidos das pessoas. Enfim, eu acredito, e segundo aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente lê e observa, o que está acontecendo no atual momento do nosso planeta é uma inversão dos conceitos morais. É uma total inversão dos conceitos morais. Isto é, aqueles que tentam ser, digamos assim, cumprir com os conceitos, cumprir com as leis morais, eles são taxados hoje de idiotas, de otários, de imbecis. Por quê? Porque eles estão simplesmente tentando ser aquilo que eles têm que ser. Porque a maioria das pessoas já não pensa assim. Todo mundo pensa hoje que se deve levar vantagem em tudo. É aquela famosa antiga lei de Gerson, né? Que fazia uma propaganda a respeito de uma marca de cigarro, que ele dizia que tinha que levar vantagem em tudo. E aí, então, isso é coisa de 20, 25 anos atrás. Então, surgiu até aquela famosa frase, lei de Gerson, quer dizer, a lei de levar vantagem em tudo. Por quê? Porque parece que hoje os princípios morais, os princípios éticos, os verdadeiros bons costumes, eles estão esquecidos pela maioria das pessoas. Hoje, a maioria das pessoas, elas pensam em ter um ganho próprio, em ganhar, ter. E eles esqueceram do ser. Então, a inversão de valores é constatada. Isso aí, hoje, se a gente diz assim, ó, eu não fiz isso, ó, eu devolvi aquilo, ó, isso não é o meu, vou devolver para tal pessoa. Não, tu é idiota, tu é um imbecil, tu é muito otário. São as palavras hoje de costume. São as palavras à solta por aí. E isso vem da onde? Vem do pensamento das pessoas. Os pensamentos, as pessoas estão com os pensamentos contaminados. Contaminados pela falta dos princípios éticos e princípios morais. Que estão sendo manipulados, ou seja, pela mídia, ou seja, pelo mau exemplo de nossos políticos, pelos maus exemplos de religiosos, né? Existiu no século XVIII um grande filósofo, eu diria que foi um dos grandes filósofos da modernidade, que foi Immanuel Kant. Ele falava muito sobre a questão do pensamento, os tipos de pensamento. E já naquela época, ele dizia assim que nós, seres humanos, temos que ter o cuidado de regular de controlar nossos pensamentos, de ter pensamentos bons, de ter pensamentos alinhados segundo os costumes de nossas gerações, respeitar os ideais de nossos avós, de nossos pais. Porque os pensamentos regulados e bem, digamos, centrados dentro de um certo princípio, eles vão criar palavras nobres. O que, que o pensamento ele cria? Ele cria palavras. As palavras vindas de pensamentos bons, de pensamentos nobres, elas vão criar atitudes nobres. Atitudes coerentes com os nossos princípios morais. E essas atitudes, elas vão nos dar uma possibilidade de ter mais sucesso em nossos projetos de vida, em nossos projetos futuros, através de nossas atitudes. Ele escreveu esse livro, A Metafísica dos Costumes, lá em 1750, 1760. Ele fala bastante então, sobre a questão moral. Ele era extremamente religioso, né? Ele fala dessa questão moral e ética. E ele diz assim, então, que ele é um estudioso dos sistemas de pensamento. E ele diz que o pensamento é a principal arma do homem. O homem é o que pensa. E ele não conhecia nada sobre o espiritismo, ele não conhecia nada a respeito de... Inclusive, ele não era muito nem... Ele era religioso, mas não era teólogo. Então, ele dizia que o homem, através do seu pensamento, ele consegue ser bom. Ele tem que criar uma vida, ele tem que existir para coexistir com os semelhantes. Ele tem que existir, mas sempre se lembrando de que ao seu lado existem pessoas que também precisam existir sem ser prejudicadas pela nossa existência. Isso lá no século XVIII. Né? Agora, hoje, então, é aquilo que está acontecendo, a total inversão de valores. Cada vez que a gente liga a televisão hoje, ou rádio, ou lê o jornal, a gente percebe que realmente os valores éticos, valores morais, eles estão cada vez, digamos assim, até dentro de uma família, cada vez mais aquém, quer dizer, daquilo que realmente fala aqui no Livro dos Espíritos, inclusive nos Evangelhos. O que se faz? O que fazer para que isso se mude? Quer dizer, mudando a nossa forma de pensamento, mudando a maneira de pensar, mudando a maneira de agir com as outras pessoas. E isso eu sei que no mundo em que nós estamos, bombardeados por essa mídia, por essa sede, às vezes até a gente enxerga sede de sangue, parece que a gente, que as pessoas, elas começam de manhã cedo falando de acidente, do cara que ficou não sei o que, paraplégico, outro que ficou isso. Parece que as pessoas hoje, elas se alimentam da desgraça dos outros. Se compraziam, parece que existe um certo prazer em perceber que os outros estão pior do que nós. Quer dizer, onde é que nós deixamos os nossos princípios morais? Onde é que nós deixamos? E eu... Às vezes eu trabalho com o público, né? Eu trabalho bastante com o público, porque tem comércio, e a gente percebe que as pessoas chegam e parece que o importante para elas é falar de alguma coisa ruim. Falar de algo ruim. Falar de uma desgraça, de um acidente, mesmo que seja uma desgraça natural lá, que sob terremoto ou um deslizamento de terra. Quer dizer, é uma coisa que não leva para nós, para dentro de nós, não se constrói nada de positivo para a gente. Claro que não é fechando os olhos para as coisas ruins que acontecem, mas é de regular, de ter um pouco mais de cuidado com essas questões, né? E falar mais de coisas boas. Tentar seguir aqui o conselho do Kant, que diz assim que, então, o pensamento, o bom pensamento, ele cria palavras boas, palavras gentis. Essas palavras vão criar atitudes coerentes, atitudes boas entre as pessoas. E entre as pessoas, o que vai existir? Se alguém tem um projeto de vida, ora, não vai ser com atitudes ruins, atitudes incoerentes, insensatas, que vai se chegar a alguma coisa boa. Então, essa lei moral, que seria uma lei de Deus, que é uma lei natural, no caso, né? Ela vem da nossa consciência. A nossa consciência nos diz aquilo que é certo e errado. E também a nossa consciência sabe, às vezes, nos avisar e dizer assim, não, essa turminha aqui, ela está falando tanta, tanta coisa negativa que eu vou pegar e vou cair fora. Às vezes a gente parece até ser mal educado, mas às vezes seria necessário evitar esse tipo de participação de comentários tão negativos, porque isso não faz nada bem para nenhum de nós. Obrigado.